de sofrer por tanto tempo sem razão. Pra que violentar o coração? Se te magoei, juro que não foi por querer. Eu ia te ferir só por prazer. Coisa antiga, e jamais pensamos em separação. Vem me ver, dar um jeito na saudade. Tô sofrendo, você sabe, sem você o desejo me acende, mas meu corpo não se vende por prazer. Se te magoar, nós dois não suportamos solidão. Vem me ver, dar um jeito na saudade. Tô sofrendo, você sabe, sem você o desejo me acende, mas meu corpo não se vende por prazer. Te ferir só por prazer.